peito já tão frio, sente falta de você. O lençol desarrumado, seu perfume do meu lado, só me faz enlouquecer. Fico olhando seu retrato e um soluço imediato se confunde com meu pranto. A saudade se expande, nosso quarto é tão grande, sem você que amo tanto. A saudade se expande, nosso quarto é tão grande, sem você que amo tanto. Hoje a poesia chora, a alegria é triste, porque foste embora, porque tu partiste, deixando a ferida no meu coração. Olha, nem me dá vontade de tocar a vida, nada faz sentido sem você, querida. Sem você eu morro nessa solidão. Falta de você. O lençol desarrumado, seu perfume do meu lado, só me faz enlouquecer. Fico olhando seu retrato e o soluço imediato se confunde com meu pranto. A saudade se expande, nosso quarto é tão grande, sem você que amo tanto. Expande, nosso quarto é tão grande, sem você que amo tanto. Hoje a poesia chora, a alegria é triste, porque foste embora, porque tu partiste, deixando a ferida no meu coração. Sentido sem você, querida. Sem você eu morro nessa solidão. Hoje a poesia chora, a alegria é triste, porque foste embora, porque tu partiste, deixando a